Runway 10, wind 21, 80 degrees, 8 knots. Jetland, runway 10, contact 076. Zero to an off, we information Delta, and testing for level 185, stop for level 160. Go 021 Alpha Control, inserting now altimeter 1016, flying to 8000, bound for arrival, runway 10. Runway 1009, chame Recife, frequência 125, boa. 251, boa, com 2009. Boa. Oceano 6314 está a 22 milhas para Duna, ao número 2, está autorizada a aproximação ILS. O número 1 está à sua frente, 13 milhas. Oceano 6314. 5, boa tarde, após tráfego nacional autorizado a alinhar e manter isso no zero. Após tráfego nacional, alinhe e manter na onda zero, 9, 0, 5. Condor 076 on the ground at 31. Leave by right, taxiway Foxtrot. Ground control 121 decimal 9. Okay, try Foxtrot and 11 decimal 9 are Condor 076. Buen día, Condor 076. Forget it, runway 10. Condor 076, according to taxi via April, correction, according to taxi via Alpha after April 1, via Juliet, and the gate is 11, Condor 076. Alpha Juliet, gate 11, Condor 076. Viagem autorizada, pista 90, vento no 80 graus, 7 knots. Decolagem autorizada na pista 90, 90 no 5, grato. Estabilizado em LS, gol 620. Gol 620, cheque trem, chame torre, 11895. 8895, meia reserva. Portugal 021, Alpha 40 miles out. Clear to 5000, no restriction. No restrictions out to 5,000 feet, approach 0021. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 620 vai passar Simbra, baixar travada, Vistão. Gol 620, boa noite. Autorizado pouso, pista 10, 180 graus, 08, manso. Livre pouso na 10, gol na 620. Xerê 9015 aos 33120, decimal 8, bom gol. 120, decimal 8, até a próxima. 1, 2, 3, 2. Piano 9015 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Entendendo, sem restrições, perfil da saída como? Milhas, tem condições de descer até 4 mil? A turma tem outra verdade, não deu. Oceano 6314, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. Torre 11895, chame 6314, obrigado, até já. Zero, no sol, 36, direita, 121, décimo 9. Direita, 219, gol na 620, boa. Go 021, Alpha, Reclean 2000. Reclear down 2000, fica próximo, go 021. 0 grau, 08, no nosso pouso autorizado. Repouso, pistão no zero, chané 6314. Siga! Algum inconveniente chegar mais cedo em Fortaleza? Não, negativo. Gente, foi direto a Buco. Direto a Buco, muito obrigado, senhor, pela gentileza. Salvador, boa tarde, seu gol 9246. Posição 7, tem a informação dela. Já quatro gols? Já Correction Alpha 4, Sol Salvador, confirma. É o 9302 a voo. Gente, incêndio de voo 9302 para Fortaleza, chamou? Chamou, voo 9302. Agora só um minuto cópia, para sair da Momo Transição Frutino. Momo Frutino, já. Confirmando, é o 9246 que é para Fortaleza, para chamar uma cópia também. Gente, voo 9246 para Fortaleza número 2, prepara a saída Momo Frutino. Momo Frutino, voo 9246 aguardando. Clear for ILS approach. Good ILS approach, S-way, Portugal, 0-2-0. Patrulha em Salvador, Papatango, Zilete, Tango, Zulu, cruzando a parte 502, Cida. Modificação de regra, está presente. Solicita as possíveis direto ao rotatório. Proposto e aceito, ONU 839, prossiga visual rotatório e aguarde transferência. Juliette, Tango, Zulu. Você decide da parada na região? Eu. Eita. Ingresso, bate via Juliette pro 08, ou 620. Então pode prosseguir visual, desça visual, direto pela rotatória e aguarde que em breve eu vou mandar o chamar a torre. Muito obrigado, seu relatório em relação ao Juliette, quando eu aguardo a preferência. Sete solos, Salvador, Xanem 6314, Bruno, assiste. Xanem 6314, autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette, 6314, Xanem. 9302, pronto, cópia. Proteja, pronto, copiado, com 9302. Bravo, 9302, autorizado Serra, Bravo, Foxtrot, Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 1370. Decola, pistona 0, primeira curva à esquerda. Perfil de saída, Momo, transição, Frote, transponder. 5574 e o controle da 208. Autorizado Fortaleza 370, rota com plano de voa, Presulu 19 inicialmente, Momo, Frotis, primeira esquerda 5574 208. 1302 da Gol, tá no 7 para o push acionamento. Já pronto para o push? Ah, firme. Agora só um minuto para o push, no 09 ingresso na posição 08. Está no momento, passando outra vez. Posição, vai passar outra vez agora. Chama a equipe de solo, encontrando com a mesma, e chama pronto para o táxi, o gol 9302 na posição 07. Colega passou na retaguarda, autorizado, chama para o táxi, 9302 da gol. Oceané 6327, puxa bem estacionamento, remota no 4. Número 2. Oceané 6327, mantém a posição número 2 de moto, aguarda para o push. Aguardando para o push, 6327. O gol 9302 é para encontrar aqui a equipe de solo, a aeronave ingressará na posição 08. Aguarda a finalização do parqueamento da mesma após início. 02, copiou? Negativo, prossiga. 9302, a aeronave parqueará para a posição 08. Aguarda o término do parque da mesma e após iniciando 07. Gente, está iniciando simultâneo em coordenação com a equipe de solo. Gol 79302. A aeronave já está parqueando, né? Gente. Gol 9246, pronto o copo, 3. Pronto, gol 9246. Gol 9246, 00 Serra Bravo, Foxtrot Sulu, conforme rota, plano de voo, nível 4, 10. Decola, pistão 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída, Momo, transição, Frotinho. Intercepta Zulu no 9, após conforme rota, plano de voo. Transponder, 5012, controle 1208. Gente, autorizado conforme, nível 4, 10, Serra Bravo, Frotinho, intercepta o uniforme Zulu 29. O código 5012, confirmando o controle de saída. 120 decimal 8, gol 9246. 1208, gol 9246. Cortejamento correto, chama pronto, push, posição 6 e lima na parte 3. Vai chamar. Fala, copia o gol no 966 para o Santos. Negativo, gol no 966, agora só um minuto para cópias de Campina Grande. Prepara a saída poucas e par. Abraço. Próxima Juliette, Xanemé 3, 1-4. Xanemé 3, 1-4. Realizado o ingresso no Tati 1, detonando isso é no push, já tem de push, começando na posição 07. Ingresso no Tati 1 via Juliette, posição é 06. Ingresso então via Juliette, 06, Xanemé 3, 1-4. Pronto, come para Campina Grande. Pronto. Autorizado, Serra Bravo, Kilo Quebec, Kilo Golf, correção. Conforme rota, plano de voo, o nível 370. Decola, pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puka, transição Zipar. Transponder 5577, o controle no 208. Vou no 966. 370, Campina Grande, abertura no zero. Processo padrão. Zero à vista, cobertura Puka, Zipar. Correto, com o regimento chama pronto, puxa. Posição 09, vamos no 96. Para o táxi, 9302, 76 a bordo, 3h30, só treino a João Pessoa. Trânsito confirmando, é 66 a bordo? 76 a bordo, é. Aguarda para o início do táxi, temos 09 para ingresso na posição 06, só frente, após ser autorizado. Sente após o colega, será autorizado 93-06. Delta Fox, mapinha 510, via corredor, 1500 metros. São William Bravo, qual o seu destino? 11895, quem negar, 1096, bom voo. Na 096, 1895, após o saqueamento do colega, prossegue até o ponto de espera da novela, 9302 da Lua. Você informou a previsão para o 6327, para início do pushback? 6327, agora sim está autorizado na posição 12, atenta a aeronave que terminou o push, está no travês da posição 08, acordando que a equipe de solo e chama para o táxi. Sim, então vai chamar para o táxi, autorizado o pushback no 12, 62, 6327. Juliette Tanzolô, visual com o campo. Juliette Tanzolô, torre 1895. Juliette Tanzolô, Papatango, Juliette Tanzolô, visual com o campo. Livre final no 7, não há tráfego a reportar. Ajuste 1016. Juliette Tanzolô, reporta final. Reportará final no 7, senhor Juliette Tanzolô. Torre 9302, ponto espera 10, pronto. 302, a linha aí mantém pista 10. A linha mantém, 109302. Comale 00, menor de noite. Quase noite, vou na praia de TAP. TAP, menor de. Legal 021 Alpha, um grau 74. Right, 121 this morning. Right, 121 this morning. Let's go 074. 021 Alpha. Gente, voo 9246, autorizado push na posição 6 Lima no pátio 3 e chama táxi. Término de push, Saulo 2 em moto, a sua cauda. Após o mesmo será autorizado. Tranquilo, aguardando. 19302, livre da colagem, pista 10, 170 graus, 079. Livre da colagem, 9302. Juliet Tango Zulu, pouso autorizado, pista 17, 180 graus, 079. Autorizado, pouso 17, senhor, Juliet Tango Zulu. São 2 horas e 50 da economia, o canal Salvador. Está autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera pressão 0. Torre 11895, QNH 1096, o Oxanem 6327. Telegram, vou botar no Airport Gal, ouvir a tua nova. Airport Gal 021 Alpha, eu acredito o taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, valeu, before Juliet, Airport Gal, vira tua nova. Voo 9302, decolou os 49120, décima 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Voo 9302, passa 1700, certo? Voo 9302, suba 370 na saída, bom voo. 370, bom voo, solicito da presente pro de curtir. Parte negativo, pois eu não tenho autorização. Aguardando coordenação 9302. Autoriza Momo pro 9302? Pode voar Cogibo. Cogibo, 9302, muito obrigado. Autorizado. Tá bom. Zero two one alpha, you're clear to enter the April 1 via Juliet and you taxi via April 1 and Juliet stand 10. You're clear to enter April via Juliet to stand 10, Airport Gal 021 alpha. Autorizado, Oxenê 6327, alinhar e decolar pista 10, 180 graus, 079. Autorizado, alinhar e decolar da pista 10, Oxenê 6327. Saída do Pátio 3, mantém a posição na saída e observa a aeronave do aeroporto da sua direita. Após a mesma, será autorizado, graças ao Pátio 1. Autorizado, até a saída do Pátio 3, Pátio 3, aguardando o Portugal passar na sessão. Precisa ingresso Pátio 1, após Indy pontos para pista, 10 torre, 18.95 e o QNH 1096. E visual campo. Certo, graças. Torre Salvador, boa tarde, o Eco Delta Fox. Confirma o tráfego chamando a torre? O Eco Delta Fox, ó, na proa da rotatória, está visual para o campo. Eco Delta Fox, reporte final no 7. Reportará final no 7, Delta Fox. Gol no 9246, autorizado ali aí, Matei. controle Salvador, Xanamia 327, saída da EL. 327, Tubal 240, saída da EL. 240, saída da EL, 6327. Quando possível, solicita a proa de EL. Faça coordenação. Não aguardo, 6327. Está autorizado nível 360, decola da pista 1-0 com curva direita, saída arbórea, procede LF, Alper Zulu 21, transponder 5017, controle 1208, azul 4118. Correto, 4118, chama pronto para estacionamento. Chamará. Autorizada a pista 1-0. Autorizada a pista 1-0, vou nos ver se está no meio, já avançado. X-ray. 3.016, tá ligado isso aí, vou acompanhar a 9302, chame centro em 12685, alterna 2545. 2685, 2545, concentra no registro, gol 9302, ligado. Controle, Tami de Abravo, agora abandona 1.500, 1.010 para 510, através do Diagrina. Gente, Tami de Abravo, informe passando para aí de Itapuã. Chamar Itapuã. Controle Salvador, azul 2791, sente a informação Delta. 791, identifique, chegada Aman, sessão 050. Chegada Aman 050, solicita voar Duna, azul 2791. Preciso manter a chegada. Mantendo 2791. Zero oito, bom voo. Boa tarde, Gonaldo 246, decolando, se cruzando 3 mil pés, transcida para o Chile. Boa tarde, Gol 9246. Tubal 410, saída Momo. Saída Momo, pode voar para o Chile, presente? Emery, Britaxi, parte principal e índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1016. Bate ainda com ele 16, segura 9-6. Tá bom, aguarda, aguarda, obrigado. Xanama 327, solicito 220, ponto final, para aí. É que sube e mantenha 220. Sobe e mantenha 220. Tá no guarda a coordenação, se pode direto, o Ilhéus, por favor. Tá. Salvador, gol 1097, está ciente da informação Delta, autorização com fins. Ponte 3. Suba 220, direto e Delta, coordenado com o centro. Ricardo, 220, direto e Delta, 327. Arbor, após uma posição Alefa para interceptar o fim. Aciona 5021, controle 120, decimal 8. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, transição é leve. 5021 é o transponder e chama o controle 1208. Número 097, chama pronto para o estacionamento. Vai chamar. Salvador Approach Control, visado pelo número azul 2789. 789, walk ident, cleared, bom for arrival, route right, port stand. Via red port stand now. Send to 4000 feet, at 7106. 4,016, long for right. Agora o 14 Salvador em 1,1895. Salve Salvador, boa tarde, Azul 9543, Salão Pátio 3, informação Delta, autorização Campinas. Assim, obrigado. Salve Sado, Azul 698. 98, Torre, 1,1895. 1,1895, 6918. Ali decola a centrada 9-0. Torre boa, Azul 6918, sinal de 7-6. 6918, continua a aproximação, 737 Gol ingressando para a decolagem de imediato. 6918. Tanguilha Bravo, estou ciente que irá prosseguir para Arrimar. Aguarde no setor sul do aeródromo, espera sobre o farol de Itapuã, a passagem do Embraer Azul na final no zero. Será autorizado cruzar o campo após o tráfego. Acho que eu vou ter um sobrevoo de 2 minutos próximo da farol e chefe para cruzamento. Primativo, é pode também desalcar com o Embraer na final. Afirmativo, autorizado aí no farol, reporte para cruzar o campo. Desce para 2016, livre LS X-Ray. 2016, livre LS X-Ray, Azul 2790. Azul 698, pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 079. Eu pouso na 10, Azul 6998. 1966 ao 02, 1208. 208, lá. Controle, quando 966 decolou, passa 1500. 966, contato radar, subal 370, saída PUCA. Saída PUCA. Ao 03, direita 121, decimal 9. 2 aeronaves, à direita. 9, 9, 4. 6918, táxi de Alfa, repórter Juliette. Táxi de Alfa, repórter Juliette, 69. Comodoro, boa tarde, passarei do 2231 com eco. 231, identifique chegada Mari. Agora projetar, tem reporte para descida. Identificou, bando start, obrigado. Táxi da Índia, ponto de estardão no 0, torre 198, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 6. Repitáxi da Índia, ponto de estardão 118, 95, azul 4118, boa tarde. Índia Bravo, se estiver pronto, autorizado dá presente, de imediato, cruzamento do campo. Estimativa de pressão sobre o eixo da 1735, para evitar o sobrevoo da aeronave ingressando agora na pista 10. Ali, decola 1-0, azul, 4-1-1-8. Azul, 2-7-9-1, interceptando o localizador. 7-9-1, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, azul, 2-7-9-1. Afirmativo, tá livre. Torre Salvador Azul 2791. 2791, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa o helicóptero cruzando agora o eixo de aproximação, se afastando para o setor norte, não interfere com a aproximação. Ciente do helicóptero, aguardando a pista livre, Azul 2791. Speed 16. Luna 13.1PS, 1-0 no 6-2-2-3-1. Constante DC em high speed. Serão ativo, vai DC em high speed, 2-2-3-1. Muito obrigado. No 966, chame centro Recife, 2685. 2685, obrigado, meu boss. Inclusive, o engenheiro 0 agora avisou com a Rimar na final, tá ligado? Reporte solo controlado em Rimar, 170 graus, 089 em Salvador. Azul 2791, pouso autorizado, pista 10. 1-70 graus, 07 graus. Beleza, pouso azul 2791. 4-1-8, 1-2-0-8 ao 08. O azul 4-1-1-8, 2-0-8, obrigado, senhor, boa. Hotel de Salvador, boa tarde. É o azul 4118. Decolou 1600 pés no perfil da Arbor, transmissão alerta. 4118, suba ao 360 na saída da Arbor. Sobe até o 360 na Arbor. Desça para 2016, livre LS X-Ray. 2016, left. 543 para 5 Pino. Copio. Copinas autorizado no nível 380, na cola da pista no 0 com direita na subida da Eulia da Mótima. Intercepta para Zulu 1-0 até Pubase, após o Zulu 1-6 até Bravo, Hotel Zulu, Belo Horizonte, conforme a rota. Aciona 5047, controle 1208. Maravilha, então, autorizado nível 380 para Campinas, via rota do plano, decola 1-0 com curva direita, da El, Leda, Mote, Vamp, Zulu 1-0, Pubase, Zulu 1-6, Bravo, Hotel Zulu, via rota do plano. Transponder 5047, controle 208, Azul 953. Conecto 9543, sinal pronto, estacionamento. Salário para posto, estacionamento, Azul 953. Adição de Salvador, Oxené 6355, informação eco, autorização Guarulhos. 6355, eco, confere, Guarulhos autorizado nível 360, decola da pista no zero com curva direita na subida da El, Leda Motiva. Intercepta Brasil 1-0 até Tango Bravo Eco Tabaté. Aciona 5020, controle 120, decimal 8. 355, autorizado 360 Guarulhos, via Presul 1-0, decola da pista 1-0, direita da El, Leda Motiva, após intercepta Presul 1-0. Transponder 5020, transponder 120, correção. Transponder 5020, o controle saída 12080, Chanel 6355, posição 5. 6355, correção, pronto, estacionamento. Vai chamar, obrigado, 635. Sete 919, obrigado. 219, obrigado. Sasto Gol 0097, PAB de 178, alternamos o Galeão, 2:48 de autonomia. Livrou a pista, ou 2791. Gol no 097, via Índia, ponto de espera, estou ouvindo no 895, ajuste no 0-6. Índia no ponto de espera, 10295, ajuste 1016. Gol, azul 2791, não livrou a pista. Azul 2791, no Alfa e Kilo para o Pátio 3, seu sobrevisador. Alfa e Kilo, Pátio 3, o azul 2791. Under localizer, enemy site 2789. 789, call Salvador Tower, 118-9905. 118-9905, good night. Paredes 2231, desça para 2000, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2016, reportará. Azul 279, continue approach, stand by when evacuated. Stand by. Está no ponto espera pronto, voo 1097. 1895, frequência Tony. Ponto espera pronto, voo 1097. Ok, ponto espera, a aeronave já passou o estreito. Ok. Azul 2789, clear to land runway 10, 170 degrees, 07 knots. Clear to land. Noite, chame Centro Recife, 288, alternando 260. Centro Recife, agora 1288, alternando 260, azul 4118. Obrigado, só uma boa semana aí, até a volta. Solo Salvador, azul 9543, puxa acionamento. Ele puxa no Texas 543. Chamarei 9543. Muito boa tarde, aqui é o Sam, Mike X-Ray Bravo, solicitando autorização de reboque da posição 1 Lima do Pat 3 para a posição 07 do Pat 1. Valeu, até. Salvador, eu acho que é meia... Aguardar. Turn this 19. Leave right. Ground on Q1, this 19, Azul 2789. 6314417, Petrolina, prepara a subida Momo. Subida Momo, 63. Ground, Azul 2789. Azul 2789, taxi by Alpha and Kilo 12.3, pay attention on traffic on the same company, make pushback on 8.3. Roger, 2789. 17, pronto, cobre com fim, 04. Volta livre decolagem, pista 10, 170 graus, 059. Livre decolagem, gol 1097, pista 90. Maranhão, chama o sol? 3217. 3217, confio, número 2, cópia. Aguarde, 7, prepara a subida da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, número 2, 3217. Está localizador, 2231. Passaredo, localizador, 2231. 2231, torre, 1295. 195. 2282000, Livre LS, X-ray. 2000, Livre X-ray, formalismo estabilizado. Informação pista 10, ajuste 1016, vento 160 graus, 05 nós. Pede. Azul 97, Azul 19, 120, decimal 8. 208, vai chamar. Ataque Azul 95430. Vamos lá de novo. 95430, a autonomia de 4 horas e 5, alterna Ribeirão Preto. 45 Ribeirão Preto, confirmando 03, vai ver? 02. 02, táxi autorizado no via parte principal Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste no 016. Sente, parte principal, táxi Índia, ponto de espera da 10218, 95 azul 4, 9543, boa tarde. Chinec 6314, copia? Sim, 6314, por favor. 6314, Petrolina autorizado nível 340, via uniforme do 20. Na bala da pista no zero com curva esquerda na subida Mono, transição Nenim. Aciona 5030, controle 120, pista 8. Gente, Oceania 63, eu não posso autorizar do Petrolina, 340, apesar do 20, decolador no zero, curva na esquerda, apoio. Ainda bom, uma transição M5030, 208. No 4, correto, chama pronto para estacionamento no meio dúzia. Vou morar. Não, 3217, pronto, copia. Pronto, copia, está 3217. 3217, com fins autorizados, nível 340, decola da pista no zero com curva direita na seguida da Eoleda Mótiva, 17 da Pendulou no zero até por Bavi, após a Pendulou no meia, conforme a rota. Aciona 5033, controle 120, décima 8. 3217, 30 com fins, nível 340, decola da 10, curva direita da Eoleda Mótiva, Pendulou 10, por Bavi, Pendulou no meia. 5033, transporte, controle 208, 3217. 3217, correto, seja mentira, pronto para o estacionamento. O 3217, pronto para o pushback estacionamento. Seja na posição 04, autorizado, puxa uma táxi. Vamos lá, 3217. Mike Clay Bravo, autorizado, inicial reboque no pátio 3, você posta ingresso no pátio principal. Saindo no solo, uns 24, direito no 219. 219, 2231. tarde, passarei o 2231. Passarei do 2231, boa tarde, Alfa, reporta antes da Juliette. De Alfa, reportará antes da Juliette, 2231. 2231, autorizado já o ingresso via Juliette, para remota 1-2, parte principal. Autorizado via Alfa, Juliette, remota 1-2, parte principal. Correto. 1-2, então 2231. Scanner 6314. Ponte 6 para pushback e acionamento. Aguarde um instante, puxo 6314. Confirma, está autorizado, senhorita? Negativo, aguarde um instante. E aguardando 6314. Controle, bom, boa tarde, bom 869. 869, boa tarde. Identifique chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1016. 4.000, 1016 na Bonf, 1869. Salve Salvador, eu vou chegar no 6355, box 5, para pushback acionamento. 6355, após o aeronave da Passaredo, retaguarda, autorizado em 05, chama táxi. Após o aeronave da Passaredo, retaguarda, autorizado pushback acionamento, 6355. 6314, após o aeronave da Passaredo, passar retaguarda, no 62 livre push. Positivo, quando passar a aeronave da Passaredo, vai iniciar o pushback acionamento, 6314. Alfa, Alfa, manterá a Juliette, 9228. 900, cruzou outra vez de conta, agora está fechou. O Mike Foxtrot Alfa, encontra-se agora 96 milhas este de Salvador, confere. Aviana. O ataque está 3217 com 151 a bordo do Campinas 310. Tá pro radar, permanece na minha escuta, o Mike Fox pra tchau. Cono 097, M-Centro Recife, 1288, alterno 260. 2228, 1260, vai chamar agora, 097. Viva Parra de Lima, final para pouso. Viva Parra de Lima, frequência livre. Lima. Controle Salvador, boa tarde, azul 9543. 9543, tubal 380, saída da EL. Tubal 380, na da EL, azul 4, 9543.